Vamos lá, vamos jogar um basquetebol. Bebendo, fumando, curtindo a luz do sol. Vamos lá, minas, manos, senhoras e senhores. Entre no ritmo underground contra os opressores. Eu ensino aos professores a verdadeira história. E não esse mundo de merda dos livros de escola. Ora, tá na hora de deixar de ser hipócrita. Não siga no mundo de ilusão e de lorotas. O Brasil é bandido, Brasil é inimigo. No Brasil tem os políticos que dão só um salário mínimo. E os bandidos ficam no prejuízo. Se revoltam com o governo, no futuro são bandidos. Ah, eu não queria que isso fosse assim. A merda da política facilitando o fim. Saiam da ilusão, venho pro mundo sinistro. Bem-vindo à realidade nua e crua dos bandidos. Eu vim pra curtir, eu vim pra sentir. Sou Lil G, sou rapper, sou negro, sim, e daí? É, a malandragem tá de pé. Somos manos da escuridão e assim que é. Se liga o som que bate no talo. No que falo, não calo. Na rima represento os gangstas. Aliado, desprezo a quem merece. Respeito a quem conhece. Aqui só afirma aquele que se passa. Se prescreve, que se inclui no estilo, no verso dos bandidos. A rima que responde ao desprezo do inimigo. Careca mal encarado, tatuado, máfia no braço, com microfone otário. Então não sabe o perigo que traz. Vem pianinho e se liga que o bagulho é quente. E pisa em ovos e não tira o crime pra creme. Cansou do tema e diz que o rap nunca vai mudar. Mas continua ainda escravo sem se acorrentar. Otário iludido com grana e fama. A cada passo dado se afunda mais na lama. Se engana que a tentação é ter um par de Nike, aqui é a inspiração daquele que empunha a 9, que te enquadra na malícia e busca o que quer. Dinheiro rápido e fácil, me diz quem não quer. Firmei junto, agradecido na colaboração. NG Máfia e Gangsta da Escuridão. Eu vim pra curtir, eu vim pra sentir. Sou NG, sou rapper, sou negro, sim, e daí? É, a malandragem tá de pé. NG Máfia e o Gangsta, assim que é. Pela bandidagem sinistra que vem do gueto. Às vezes eu sou discreto, me vestindo de preto. Gangstas da Escuridão, um movimento forte. Que briga, que xinga, que pisa na porra do hip hop. Eu não preciso da mídia pra te mostrar o som. É só ligar o som e entender a informação. Tem muitos que pensam que minha mente é de vilão. Porque eu misturo o lado luz com o lado da escuridão. Aqui não cola, mano, otário, maluco, mequetrefe. Aqui é o ABR, Associação dos Viciados em Rap. Eu vim pra curtir, eu vim pra sentir. Sou Lil G, sou rapper, sou negro, sim, e daí? É, a malandragem tá de pé. Somos manos da escuridão e assim que é. Eu vim pra curtir, eu vim pra sentir. Sou NG, sou rapper, sou negro, sim, e daí? É, a malandragem tá de pé. NG Mafia e o Gangsta, assim que é. Eu vim pra curtir, eu vim pra sentir. Sou Lil G, sou rapper, sou negro, sim, e daí? É, a malandragem tá de pé. Somos manos da escuridão e assim que é. Eu vim pra curtir, eu vim pra sentir. Sou NG, sou rapper, sou negro, sim, e daí? É, a malandragem tá de pé. NG Mafia e o Gangsta, assim que é.